isso, mais que daquilo. Não sei por que gosto disso, se não conheço aquilo. Maria da Penha. Dizem que a mulher é um sexo frágil, mas que mentira absurda. A partir de agora, aqui no 104.5, Mulheres Transamérica. Sei que a força está. Programa feito pra mulher. Mais homem que é homem, ouve. Mulheres Transamérica. Sua sapiência não tem preço. Bom dia, ouvintes do Mulheres Transamérica. E aí, você gosta do quê? Disso ou daquilo? Eu gosto de estar aqui todos os sábados para fazer parte da sua manhã. Com um espaço exclusivamente feminino nas ondas do rádio. Sou Joyce Possamay Busanello e para o encontro de hoje temos convidada e sorteio. Então, se você tem alguma dúvida, quer sugerir alguma coisa, mandar um beijinho para alguém ou até mesmo participar do nosso sorteio de hoje, interaja conosco. Para isso, relembre nossos contatos. WhatsApp 45 8828 2828. Fanpage Transamérica Foz. Telefone 45 3028 2828. Muito bem, nosso bate-papo ao vivo é com Cláudia Copano. E aí? Ela é psicóloga clínica, esposa de um dos sócios da Bubble Mix Tea e hoje está conosco para apresentar e representar esse empreendimento. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Joyce. Bom dia, povo. Fiquem ligados aí na rádio que eu estarei falando aqui da Bubble Mix. Ouvintes, a Cláudia trouxe presentes para nós. Iremos sortear 3 unidades da Bubble Mix. Quer participar? Não fique de fora. Como eu disse, interaja conosco pelo WhatsApp, pelo Face ou pelo telefone com a hashtag Mix. Mas antes do nosso bate-papo, vamos conhecer a cantora do dia. Mulheres Transamérica. Cantora do dia. Cássia Rejane Heller, nascida no Rio de Janeiro, em dezembro de 1962. Interessou-se pela música aos 14 anos ao ganhar um violão de presente. Tocava principalmente música dos Beatles. Aos 18 anos, já em Brasília, cantou em coral, fez testes para musicais, trabalhou em 2 óperas como corista, se apresentou como cantora de um grupo de forró. Também fez parte, durante 1 ano, do primeiro trio elétrico de Brasília, denominado Massa Real, e tocou surdo em um grupo de samba. Trabalhou em vários bares, cantando e tocando. Despontou no mundo artístico em 81, com 19 anos, ao participar de um espetáculo de Oswaldo Montenegro. Caracterizada pela voz grave e pelo ecletismo musical, Cássia Heller, declaradamente, assumia uma postura de intérprete. Preferia álbuns gravados ao vivo, constantemente era convidada para participações especiais e interpretações sob encomendas singulares personalizadas. Sempre teve uma presença de palco bastante intensa. Interpretou canções de grandes compositores do rock brasileiro, de artistas da MPB, passando pelo pop, sambas e rocks clássicos. Teve uma trajetória musical bastante importante, embora curta, com algo em torno de 10 álbuns próprios gravados no decorrer de 12 anos de carreira. De fato, somente em 89 sua carreira decolou devido à ajuda de um tio que gravou uma fita demo com a canção Por Enquanto, de Renato Russo. A cantora era torcedora apaixonada do Clube Atlético Mineiro. Cássia morava com sua namorada, Maria Eugênia Vieira Martins, com a qual criava seu filho Francisco, que era chamado carinhosamente de Chicão pelas duas. 2011 foi um ano intenso para Cássia Heller. Em janeiro, se apresentou no Rock in Rio 3. Em março, gravou um DVD ao vivo, denominado Acústico MTV. De maio a dezembro, fez 95 shows. Faleceu em 29 de dezembro de 2001, com apenas 39 anos. Foi levantada a hipótese de overdose de drogas, já que a cantora era usuária de cocaína desde adolescência. Mas a razão da morte foi um infarto do miocárdio repentino. Mulheres Transamérica. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola sozinha, cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato e vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta, não aprendi a amar. Eu sou poeta. Bobeira é não viver a realidade. E eu ainda tenho uma tarde inteira. Eu ando nas ruas, eu troco cheque, mudo uma planta de lugar. Meu pileque, e ainda tem tempo pra cantar, pra cantar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Você ouviu Malandragem de Cássia Eller. E agora vamos para Mulheres Entrevistas. Mulheres Transamérica. Mulher Entrevista. Legal, vamos lá então. Cláudia, a Bubble Mix Tea é uma empresa especializada no preparo do Bubble Tea. Então, antes de explicar para as ouvintes o que é e quais são as combinações possíveis para essa bebida, nos conte um pouco como essa empresa foi fundada, qual é a história dessa empresa. Então, a empresa foi fundada por 3 sócios há 3 anos atrás. Um dos sócios tem descendência de origem taiwanesa e já conhecia a bebida pela família. O outro sócio, ele morou um tempo na China e acabou conhecendo a bebida. Então, esses dois sócios, em conversas, eles viram um grande potencial de trazer a bebida para o Brasil, já que nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa faz bastante sucesso. Esses dois sócios acabaram fazendo um treinamento lá na China para conhecer mais a bebida, para entender o que, que era essa bebida. E aí chamaram esse terceiro sócio para ajudar no planejamento e na execução da ideia. Então, assim, de acordo com a vivência de cada um deles, eles foram conseguindo colocar essa ideia em realidade. Legal! Então, em 2014, um brasileiro que fala chinês, um chinês que só fala português e um mineiro que só fala uai, juntou a vivência de um na China, a tradição familiar do outro e a experiência profissional do seu marido, e transformaram, então, esse sonho em realidade. Aham, é bem legal isso que eles colocaram. Mas, assim, é bem a vivência, a experiência, cada um com as suas particularidades, eles conseguem fazer essa empresa dar certo. É uma empresa que está começando, mas a ideia é que vá para o Brasil todo. Legal. E essa bebida, como você falou, tem origem taiwanesa. E possibilita uma combinação exclusiva de combinações ali de alimentos. Então, explica para nós os produtos bases do bubble tea. Então, o bubble tea é uma bebida de origem taiwanesa, né, que possibilita uma combinação de chás ou cafés com essências de frutas, o creamer e as pérolas de tapioca. Essas pérolas de tapioca, as pessoas no começo ficam bem curiosas de saber o que, que é. A gente sempre fala que é parecido com um sagu, só que é maior. E aí elas são feitas da mesma matéria-prima que a tapioca aqui do Brasil. E aí elas são preparadas no cozimento e depois elas são caramelizadas. Os nossos chás, é importante falar que eles são preparados por infusão. Ou seja, eles não são chás solúveis. Aí, depois do preparo, eles são colocados, armazenados nas térmicas, né, para manter a temperatura. E também é uma maneira de não perder as suas propriedades, né, medicinais. Então, assim, a galera pode fazer bastante combinações, né, ali com as frutas, né. Quem também não quiser algo menos calórico, também tem essa opção. Então, tem para todos os gostos. Tem a questão também que eu estava olhando no site da lactose. Como que funciona isso para quem tem essa questão com a lactose ou com o glúten? Como que é? Aham. Os nossos produtos, isso é bem importante colocar que é sem lactose e sem glúten. Então, é um complemento isso da ideia, porque isso ajuda bastante, já que hoje a gente está vendo bastante gente que tem problema com isso. Então, podem ficar tranquilos que é sem glúten e sem lactose. Legal, então para continuar o nosso bate-papo, vamos ouvir mais uma música da Cássia Eller, chamada All Star. E não esqueçam de interagir conosco através da hashtag Mix. Mulheres Transamérica. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. O sal viria doce para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho pensar que o bairro das laranjeiras satisfeito sou quando chego ali e entro no elevador. Aperto o 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje. A sua rádio. Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu. Seu estar assim comigo com meu filho. De cano alto. Se o homem já pisou na lua, como ainda não tem seu endereço. O tom que eu canto as minhas músicas pra tua voz parece exato. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que vai mudar as laranjeiras. Satisfeito sou quando chego ali. Entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra laranjeiras, satisfeito sou quando chego ali. Entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar. Vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje. América. Indo! Então, continuando a nossa entrevista com a Claudinha. Vocês começaram em um local e agora vocês têm outras unidades. Onde os ouvintes podem encontrar o produto de vocês? Então, hoje a gente conta com 4 unidades. Uma fica localizada no estacionamento do supermercado Big. As outras 2 ficam nos 2 shoppings de Foz do Iguaçu. E recentemente foi inaugurada uma num shopping em Curitiba, no shopping Paládio. Então a ideia de vocês expandirem tá dando certo? Tá dando certo. Assim, a empresa ainda não é uma franquia, né? Os sócios estão em busca disso, organizando a empresa e deixando o mais redondo possível para que futuramente vire uma franquia. Legal, então você quer concorrer a um Bubble Mix Tea? Participe conosco do WhatsApp, pelo WhatsApp 45-8828-2828, pela fanpage Transamérica Foz e pelo telefone 45-3028-2828. Você precisa dizer que é a hashtag Mix. Ouvintes, vocês conhecem o cardápio do Bubble Mix Tea? Bom, então... ouça mais uma música da Cássia Eller e logo voltamos com a descrição de algumas das opções e recomendações para você, ouvinte. Então, convido a Claudinha para chamar a nossa próxima música. Vamos ouvir então o Segundo Sol e vou dedicar para toda a galera que é cliente da Bubble Mix e para aqueles que vão conhecer ainda. Vamos lá! Mulheres Transamérica. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que o seu telefone irá tocar em sua nova casa aqui.

Em meio à natureza, você encontrará o Complexo Turístico Marco das Américas, um espaço que é uma grande homenagem à história de Foz do Iguaçu, com uma estrutura pensada para lhe proporcionar conforto e bons momentos, como contemplar o pôr do sol nos encontros do Rio Iguaçu e Paraná. Venha visitar o Marco das Três Fronteiras revitalizado. Complexo Turístico Marco das Américas. A entrada para moradores de Foz do Iguaçu é gratuita. Eu tô adicionando a Transamérica no WhatsApp. É isso aí, mais uma maneira de você interagir com a Transamérica Foz do Iguaçu. Adicione a gente no WhatsApp 45 8828 2828. Mande mensagem com seu nome e a sua cidade. Conte pra todo mundo, compartilhe e adicione Transamérica Foz do Iguaçu no WhatsApp. A sua rádio, onde você estiver. Mulheres Transamérica. Grandes mulheres da história. Maria da Penha Maia Fernandes, nascida em Fortaleza, Ceará, em 1945. Em 1983, seu marido, o professor colombiano Marco Antônio Heredia Viveiros, tentou matá-la duas vezes. Na primeira vez, atirou simulando um assalto. Na segunda, tentou eletrocutá-la. Por conta das agressões sofridas, Penha ficou paraplégica. 19 anos depois, seu agressor foi condenado a 8 anos de prisão. Por meio de recursos jurídicos, ficou preso por 2 anos. Solto em 2004, hoje está livre. O episódio chegou à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, OEA, e foi considerado pela primeira vez na história um crime de violência doméstica. Hoje, Penha é coordenadora de estudos da Associação de Estudos, Pesquisas e Publicações da Associação de Parentes e Amigos de Vítimas de Violência, a PAVV, no Ceará. Ela esteve presente à cerimônia da sanção da lei brasileira, que é popularmente conhecida com o seu nome, Lei 11.340/06, junto aos demais ministros e representantes do movimento feminista. Em 7 de agosto de 2006, foi sancionada pelo ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a Lei Maria da Penha, na qual há aumento no rigor das punições às agressões contra a mulher, quando ocorridas no ambiente doméstico ou familiar. Com 71 anos e 3 filhas, hoje ela é líder de movimentos de defesa dos direitos das mulheres, vítima emblemática da violência doméstica. Mulheres Transamérica. Querendo te encontrar em cada esquina, paro em cada olhar. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será falar. Para em cada olhar, deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será. Palavras apenas, palavras pequenas, palavras. trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será. Grandes Mulheres da História, falamos sobre Maria da Penha, uma farmacêutica brasileira que lutou para ver o seu agressor condenado. E ouvimos também mais uma linda canção de Cássia Eller chamada Palavras ao Vento. Então, para continuar a nossa entrevista, Cláudia, o bubble tea é uma bebida asiática e, por ser do outro lado do mundo, no nosso paladar ele pega de um jeito diferente. O que a empresa pode dizer sobre isso? Vamos falar um pouquinho do cardápio de vocês, então? Realmente, tem chás que são bem diferentes e as pessoas podem, num primeiro momento, isso, de repente, encontrar o chá mais forte. Por isso que, assim, a dica é sempre quando você for em algumas das nossas unidades, se você não sabe qual escolher, de repente, está falando para as funcionárias qual é o chá que você... Na sua rotina você toma, que você já conhece, e a partir desse chá você poder fazer as combinações daí. Que é uma dica para quem, de repente, está com medo, não sabe qual chá tomar, ou achar alguns chás que são muito fortes, aí tá conversando com os funcionários para darem dicas. É, porque eu tava olhando o cardápio de vocês, existem quase 30 possibilidades de combinações de produtos... E sabores, e até uma questão da temperatura, né? Tem o quente, tem o gelado, enfim, são muitas opções. Mas para aquelas ouvintes que não conhecem e se interessam em conhecer, o que você pode explicar melhor e recomendar? Como que as funcionárias, então, podem ajudar a escolher esse primeiro produto? Você tinha comentado a questão, né, dos chás próximos. Então, por exemplo, no Brasil a gente toma hibisco, toma o mate leão. Uhum. Como que funciona isso lá no cardápio de vocês? Então, como eu tinha falado, por exemplo, o chá mate é um chá que todo mundo conhece. De repente, a partir dele pode fazer essas combinações. Mas, assim, o que eu recomendo é o que a gente fala que é o chá da casa, né? É o original. O original, ele é um mix de chás. E a história dele é bem legal, assim, porque, assim, na China, ele é feito só com chá preto. Só que os sócios, eles acharam que era muito forte pro paladar brasileiro. Então, eles foram tentando, até que eles chegaram, né, foram combinando os chás e eles chegaram ao original. Então, tinha uma experiência maluca aí nos bastidores. Sempre a gente estava aí, eles estavam treinando, olhando receitas, né, porque eles têm que adaptar os chás aqui para o Brasil, porque realmente os chás são mais fortes lá. É, porque você disse que o original é chá preto, né? Aham. E na nossa realidade, o chá preto, ele tem uma função muito... É nutricional até, uhum. Né? E como você comentou, esse original é o carro-chefe da empresa. E tem também esses outros chás que eles acabam tendo uma função para emagrecimento ou esse tipo de coisa. Lá você, o público pode encontrar esse tipo de chá? Assim, Joyce, tem os chás, né? Tem o hibisco, que as pessoas têm utilizado bastante. Só que daí tem que falar para as funcionárias que não pode nenhum tipo de frutose, a pessoa pode também ter essa escolha, né? Se ela quer utilizar para esse fim. Ah, daí ela precisa, então, colocar para a funcionária tanto o seu sabor quanto o seu objetivo. Isso, porque daí, assim, vai reduzindo as calorias. Ah, e essa capacitação que você diz que os sócios fizeram, as funcionárias, então, também estão capacitadas para poder sugerir para os clientes uma opção legal e saborosa para conhecer o produto. Aham, as funcionárias, antes de entrar na empresa, elas passam por um treinamento, né, para aprender a fazer os chás e para ver se elas acertam também, porque tem toda uma questão de você fazer o chá, tem os minutos que o chá tem que ser deixado, né? Para não perder as suas propriedades medicinais. Então, elas passam por um treinamento e aí depois elas vão sendo capacitadas para ajudar o cliente. Que legal! Então, ouvintes, continue participando na nossa programação através do WhatsApp 45-8828-2828, pela fanpage Transamérica Foz e pelo telefone 45-3028-2828 com a hashtag Mix. Vamos de dicas de paisagismo com Yáscara. Dicas de paisagismo. Mulheres Transamérica. Bom dia, queridas da Transamérica. A minha dica hoje de paisagismo é sobre as azaleias. As nossas azaleias são plantas muito lindas que florescem no inverno. Então, o seu gênero é a Rhododendron. E esse gênero inclui várias espécies, desde a azaleia comum até aquelas anãs híbridas das espécies Cinci. Também aqui entram os Rhododendron Thomsoni, que são arbóreos de folhas mais alongadas e coriáceas, aglomeradas nas extremidades da ramagem, e elas florescem abundantemente. Ela cresce até uns 5 metros de altura. A sua inflorescência são terminais, com numerosas flores grandes, desde vermelhas ou rosadas, até mais puxando para o carmim. No outono e inverno são que elas surgem. Então é uma época que tem muito poucas flores e são muito lindas justamente por isso. Elas têm preferência às regiões mais frias, essas Rhododendron, e por isso que elas são bem tolerantes às geadas. Já a nossa azaleia comum é um arbusto lenhoso de no máximo 2 metros de altura que floresce abundantemente no inverno. Elas são coloridas, são de muitas, muitas variedades de cores, desde brancas, vermelhas, rosas, roxas. Elas podem ser simples ou dobradas, né, com mais flores, ou algumas até listradas. As azaleias anãs, elas podem florescer até 3 vezes ao ano. São azaleias bem menores, de até 50 centímetros de altura, são cores variadas, mas elas são bem mais exigentes em fertilidades. Como elas florescem mais, elas devem ser mais abundantemente adubadas. Há outras dicas que eu gostaria de falar das azaleias, é que uns brotos que surgem após o florescimento, eles devem ser removidos ou podados para uma melhor condução da planta. Você pode dar o formato da planta, mas tem que sempre ser essa poda após o florescimento. E esses ramos que você podar, inclusive, podem ser enraizados para você fazer novas mudas. Já os brotos que surgem depois de meados de outubro, esses devem ser deixados. Então, no fim do ano, nunca deve ser podada as azaleias, pois senão os ramos não produzirão flores no ano seguinte. Se você podar essas azaleias, as flores vão surgir muito, algumas esparsas e bem poucas, né? Então, como ela floresce no inverno e esses brotos surgem no final do ano, você não deve podar esses novos ramos que surgirem nessa época. Também não deixe de usá-las no seu jardim, justamente porque florescem numa época que tem poucas flores e elas ficam lindas em maciços, quando você agrupa maciços de azaleias, ou nas bordaduras, tanto nas calçadas, dos dois lados da calçada, como em muros, né? Beirando os muros, ficam muito lindas as azaleias. É uma planta muito pouco exigente em fertilidade do solo, inclusive ela prefere os nossos solos ácidos, né, que são aqui da nossa região, daqui do oeste do Paraná. Fica aí a nossa dica de hoje para as nossas azaleias, que são as primeiras a florescerem após o inverno. Um abraço para todas vocês e um bom dia a todas. Mulheres Transamérica. Thank you. mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está, nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Mulheres Transamérica. Bom dia, querida. Muito bem, ouvimos a música Mudaram as Estações, de Cássia Eller, cantora e violinista do rock brasileiro dos anos 1990. Ouvintes, eu estava aqui conversando com a Cláudia, falando que eu, por exemplo, que ainda não tive a oportunidade de experimentar Bubble Mix, queria ter mais clareza referente aos sabores. Estava comentando com ela de que, por exemplo, eu não gosto muito do chá tradicional Mate Leão sem açúcar, que eu gosto dele com açúcar. Mas que erva doce ou camomila são chás que eu tomaria sem açúcar tranquilamente. E daí a gente estava conversando sobre como deixar isso mais claro para você, sobre como poder então experimentar essa novidade daqui da cidade. Então, ó, fiquem bem atentos que a Claudinha vai contar o que ela disse para mim. Para mim foi muito esclarecedor. Então vamos lá, Cláudia. Você falou, né, da possibilidade das combinações. Começou lá com a questão do original e na nossa conversa você resgatou isso. Aham. Explica de novo para as ouvintes, então. Então, eu estava aqui conversando, explicando assim que as pessoas às vezes podem confundir esse chá que a gente toma em casa, né? Por exemplo, frutas vermelhas, o hibisco, o chamate, que a gente conhece. É diferente o gosto quando você toma os nossos chás, porque daí você faz combinações, né? Tem a frutose, tem o creamer, que é parecido a um leite em pó, mas mais cremoso. Então, assim, o gosto fica diferente. E a textura também. E a textura também. Então, a pessoa tem que estar disposta a conhecer algo novo, a experimentar, né? Ter uma sensação, né, nova, assim, de ir com essa ideia. Que legal! Então, assim, para as pessoas que ainda não conhecem, eu tinha falado original, mas eu, particularmente, também gosto muito do Frutas Vermelhas. Tem um novo que a gente lançou recentemente, que é o chá preto com maracujá, que é algo diferente também. Então, as pessoas podem ir fazendo essas misturas. Tem também os café frozen, que são mais assim parecidos como se fosse uma sobremesa, né? Mais calóricos. Então, a gente tem com ovo maltine, chocolate branco, chocolate preto, então, cookies. Então, as pessoas podem ir lá conhecer o nosso cardápio e aí verem o que vai mais pro paladar delas. Então explica um pouquinho melhor essa questão das calorias também, porque você está dizendo que tem uma diferença grande aí. Então, é importante colocar que os nossos chás, eles são armazenados nas térmicas sem açúcar. Então, eles podem ser adoçados de acordo com o gosto de cada cliente. Então, por exemplo, como você comentou antes, tem algum cliente que está fazendo dieta ou quer não ter algo muito calórico, ela pode comunicar isso para uma de nossas funcionárias e aí tá fazendo o chá de acordo como ela quer em relação às calorias. Então, por exemplo, a gente tem chás de baixo teor de calorias. Tem uma combinação que é o chá verde com limão, né? Uhum. E tem outros chás que também dá para misturar com limão. E aí a gente também tem bebidas que são ofertadas, que são mais calóricas, né? Que eu acabei de comentar, que são os café frozen. Então, porque já vai como se fosse uma sobremesa, mas aí tem para todos os gostos. Viu, ouvinte? Então é uma questão de estar se autorizando a experimentar uma coisa que não faz parte do nosso dia a dia. Então, se você quer concorrer a um Bubble Mix, não esqueça da participação, porque o nosso programa já está acabando e logo falaremos, então, o nome das ouvintes que ganharam. Mas continue participando através do WhatsApp 45-8828-2828, da fanpage Transamérica Foz e o telefone 4530-282828. Ouviremos mais uma música da Cássia Eller, que se chama No Recreio. Mulheres Transamérica. Quer saber quando te olhei na piscina se apoiando com as mãos na borda? Vivendo a água que não era tão fria e um azulejo se partiu porque a porta do nosso amor estava se abrindo. E os pés que irão por esse caminho vão terminar no altar. Eu só queria me casar com alguém igual a você. E alguém igual não há de ter. Então quero mudar de lugar. Eu quero estar no lugar da sala pra te receber, na cor de esmalte que você vai escolher. Só para as unhas pintar. Quando é que você vai sacar que fazem em suas mãos é só porque você não está comigo? Só é possível te amar. Seus pés se espalham em fivela e sandália e o chão se abre por dois sorrisos. Virão guiando o seu corpo, que é praia de um escândalo. Charme macio que corterá se derreter. Que som os lábios vão morder. Vem me ensinar a falar. Vem me ensinar a ter você. Na minha boca agora mora o teu nome. É a vista que os meus olhos querem ter. Sem precisar procurar, nem descansar e adormecer. Não quero acreditar que vou gastar desse modo a vida. Olhar pro sol, só ver janela e cortina. No meu coração fiz um ar. Se você não está comigo, só é possível te amar. Ouvi os sinos, amor. Só é litros, o amor. Recreio, Cássia Heller. Queridos ouvintes, nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas antes de me despedir da nossa convidada e de vocês ouvintes, eu gostaria de convidá-los a escutar e participar do nosso próximo encontro. Sábado que vem receberemos a Mara Brígida. Ela é hair designer, proprietária do Mara Cabelos e Beleza, e ela nos contará sobre a novidade do momento para as mulheres que fizeram progressiva no cabelo, mas querem ressuscitar as suas madeixas. A Mara também nos trará presentes e estaremos sorteando isso para as nossas queridas ouvintes. Então, Claudinha, eu, toda a equipe do Transamérica e as ouvintes do Mulheres Transamérica, agradecemos sua presença. Então, para fechar nosso bate-papo de hoje, gostaria que você deixasse uma mensagem para as nossas ouvintes e falasse o nome das ganhadoras que foram presenteadas com o Bubble Mix Tea. Mas olha, ouvintes, eu gostaria de lembrar que as ganhadoras devem vir retirar o cupom promocional aqui na rádio até dia 13/7, essa próxima quarta-feira, porque vocês só vão conseguir retirar o produto em uma das lojas com esse cupom, tá ok? Então vai lá, Claudinha, é com você. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando mais da Bubble Mix. É, se alguma coisa não ficou claro, que as pessoas quiserem saber mais, que nos procurem em uma de nossas unidades, que serão bem-vindos. Bom, e vou trazer os três nomes sorteados aqui. Uhum, Uma é a Luciana Amaral, a Nayara Lima, a Gislaine Moreira. Então, como a Joyce falou, que o cupom já está aqui na rádio, então vocês podem retirar seu Bubble Tea em uma de nossas unidades. Lembrando que uma fica no estacionamento do supermercado Big, duas ficam localizadas dentro dos shoppings de Foz do Iguaçu. Então, vocês podem estar fazendo isso, retirando o cupom até quarta-feira, e a partir dali vocês podem retirar seu produto com esse cupom. Muito bem, então eu quero agradecer a todas as ouvintes que dedicam seu tempo a nos prestigiar com a sua audiência, em especial hoje, então, a Luciana Amaral, a Nayara Lima e a Gislaine Moreira, que foram as sorteadas. Fazemos este programa para você com muito carinho. Por isso também quero agradecer a toda a equipe do Mulheres Transamérica e da Rádio Transamérica Foz. Sou a psicóloga Joyce Possamay Busanello, hoje fico por aqui e nos falamos no próximo encontro. Mas se você perdeu algum Mulheres Transamérica, não se preocupe, sábado que vem tem mais. Nossos programas estão disponíveis em nosso site www.transamericafoz.com.br. Siga agora na sua Transamérica Foz 104.5 com Guilherme Wojtkowski, no programa Fronte. Você ouviu aqui no 104.5 Mulheres Transamérica.